E aí, pessoal, beleza? Hoje Sam Movie. Vamos falar hoje da série Matrix. Hoje dia de prólogo. Para todo mundo que assistiu o filme, eles até explicam mais ou menos o que aconteceu em Matrix para as pessoas serem escravizadas daquele jeito. Mas eu vou falar do prólogo hoje, dos acontecimentos que aparecem no anime Animatrix. Então, tudo começa quando a primeira máquina adquire a consciência e vê que as outras máquinas estão sendo escravizadas pelos humanos e não aceita aquilo. Então essa máquina vai e mata o seu dono. Esse é o primeiro acontecimento de assassinato de uma máquina contra um ser humano na história, claro, dentro de Matrix. Outras máquinas também alcançam esse grau de inteligência e começam a matar os seus donos, então os seres humanos ficam com medo das máquinas. Então pegam as máquinas e jogam as máquinas todas num lugar lá para ficarem abandonadas. E as máquinas, né, com consciência, começam naturalmente a se desenvolver em uma velocidade muito maior do que a própria velocidade de desenvolvimento do ser humano. Então as máquinas desenvolvem a cidade delas e entram em acordos com seres humanos. Por exemplo, eu acho que no quarto ou no quinto capítulo aparecem as máquinas, elas exportando carros para cidades de humanos, né? 20 vezes mais baratos e sem defeito, coisa que é impossível o ser humano fazer. Então começa uma onda de desemprego, aí tu tá ligado, rola sempre o sindicato, querem foder com as máquinas porque estão tirando o emprego delas. Então é nesse momento que começa a guerra do ser humano contra as máquinas. Claro, os seres humanos levam um cacete e não sabem mais o que fazer para conter as máquinas. Em desespero total, os militares acabam entrando em um acordo. O acordo era simplesmente tampar o sol. Os caras fazem um monte de explosão, jogam um monte de fumaça e tampam o sol. Já que as máquinas, elas têm energia solar como fonte de combustível. Então, naturalmente, as máquinas começam a enfraquecer e os seres humanos começam a querer montar em cima das máquinas. Então, alguns humanos começam a sumir, inexplicavelmente. As máquinas estavam sequestrando o ser humano e estudando o corpo, e acabam descobrindo que o nosso corpo, o corpo do ser humano, é um grande gerador de energia, é uma hidroelétrica de sangue, literalmente. E aí impõe um sofrimento total contra a raça humana, porque descobrem uma segunda fonte de energia. Resumindo, Matrix foi construída para ser um grande gerador de energia. Os soldados se fuderam, os soldados que foram sequestrados pelas máquinas. Eles sofreram mais do que toda a humanidade junta depois de que Matrix está construída. E aí vem uma das principais questões. Por que Matrix foi construída? Depois que as máquinas elas descobriram que o corpo do ser humano é uma máquina de energia, eles também descobriram que o ser humano não aceitava ser escravizado por máquinas. Então acabavam morrendo. As máquinas pensaram de novo e descobriram que tinha uma forma de burlar isso, construindo um mundo e uma realidade virtual a qual os seres humanos ficassem lá sem incomodar e também sem morrer. Matrix então teve a grande primeira surpresa. Eles construíram um mundo onde ninguém sofria, onde não acontecia nada de diferente, onde acontecia exatamente o que todo mundo queria. E as pessoas mesmo assim continuavam morrendo. Por quê? Eu acredito, e essa é uma opinião minha, que uma pessoa que quer ver o mal da outra não vai curtir um mundo onde tudo acontece perfeitamente. Ele vai querer implantar o mal, ele vai querer fazer merda, e se ele não poder, ele não vai gostar do lugar. Então, essas pessoas começaram a morrer, e as máquinas descobriram que a naturalidade do ser humano é essa. Então as máquinas elas tiveram que voltar lá para os primórdios, onde o primeiro robô adquiriu a consciência, para reestudar o ser humano, para reestudar o mundo a qual o ser humano vive. Então, construiu a segunda Matrix. Em cima disso, um mundo normal. Essa é a Matrix do filme. Então, no mesmo anime, no Animatrix, aparecem as anomalias, que são muito interessantes também. Essas anomalias, elas são uma peça-chave no filme, eu não vou contar nada. Então, você vai ter que ir lá e vai ter que ver a série para entender as anomalias. Por quê? Porque elas são a chave do filme do Matrix. Elas que mostram a diferença entre softwares, entre robôs e humanos. E essa é um outro podcast que eu vou fazer. O próximo podcast da série que vai ser feito será feito em cima de softwares e hardwares, porque é muito paulado, estive conversando com meu amigo Tony sobre esses tempos. É outro assunto fantástico para falar sobre o Matrix. Fica aí para um próximo podcast, pessoal. Muito obrigado. Não vamos esquecer de acessar o site e ver os outros podcasts. Muito obrigado. Tchau, tchau.